assim. Estou sorrindo pra mim. Acham esquecido que a sorte abandonou. Chega aqui e está perdido. Sem abrigo, sem amor. We'll be right back. Yeah. sai com esse trem. Novo coração. A luz da cidade fica pra trás. ok? Gostei, maluco, Yeah.